Sejam bem-vindos à nona edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui. Para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, 22º dia de março de 2010, nem precisamos de sair de Portugal para preencher o nosso espaço. Vamos fazer uma viagem até Lisboa, nomeadamente à Assembleia da República. Hoje estamos virados para a política, que dizem. Tentaremos escutar e perceber que aventuras têm ocorrido dentro do famoso hemicírculo. Na semana passada, houve alguns incidentes a assinalar que até foram registados por rádios e televisões portuguesas e que trazemos aqui ao nosso programa. Desde logo, foi tema de conversa a maneira como cada deputado ou ministro se deve dirigir aos restantes membros da Assembleia. A maneira de falar no plenário está definida no Regimento da Assembleia da República, mais concretamente no artigo 89, que refere que qualquer orador se deverá dirigir primeiro ao Presidente, depois aos deputados e terá de ficar de pé enquanto discursa. Ora, o estreante João Trocado da Mata, Secretário de Estado da Educação, realmente ficou de pé, mas trocou as voltas às saudações iniciais. Senhoras deputadas, tem que se levantar e a fórmula é Senhor Presidente, Senhores Deputados. Muito bem. Senhoras deputadas, senhores deputados. Não, senhor Presidente, senhores deputados. Foi a primeira vez que João Trocado da Mata se dirigiu ao plenário, mas Jaime Gama não perdoou. Senhor Presidente, senhores deputados. Não lhe dou a palavra. Tem que usar a fórmula regimental para se dirigir ao plenário. Passado um pouco, acabou por conseguir. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. E em lá discursou. Com direito, inclusive, a uma salva de palmas bem forte da bancada socialista, como há muito não se ouvia do lado rosa. Ainda entre os socialistas, houve um deputado que quis usar a palavra, mas não era para defender o secretário de Estado da Educação. A história era outra. Senhor Presidente, de uma vez por todas, sente-se aqui nas tribunas da Assembleia, nas bancadas da Assembleia, a necessidade de definirmos o grau de mobilidade dos senhores reportes fotográficos. José Lelo sentia a sua privacidade em perigo, pois alegava que um repórter fotográfico estava na galeria da Assembleia, em posturas não permitidas, poderia registar uma imagem do ecrã do seu computador. Uma imagem que talvez publicasse coisas que o deputado não queria. Nós estamos a trabalhar, temos e-mails, questões de uma privacidade que respeitam a cada um, que não podem estar sujeitas ao voyeurismo dos senhores jornalistas, fotógrafos, que se debruçam nas tribunas, coisa que não é admitida a nenhum. O que não é admitido a nenhum visitante. Portanto, eu requeiro a Vossa Excelência que o senhor jornalista que aqui está a fotografar-me pode fotografar quando quiser, mas não pode fotografar o que eu tenho aqui. Que isso respeita a minha privacidade, eu isso não admito. Senão, eu fecho. E fechou. Fechou o computador para o jornalista não ler os mails que estaria a enviar ou receber e não voltou a abrir até ao final da sessão. Fechou ele e muitos outros deputados socialistas, alto e bom som para todos ouvirem e verem. Esta intromissão não estava de maneira alguma relacionada com o facto de poderem estar a jogar cartas ou a viajar pela internet no computador. Só estava relacionada com questões de privacidade. Jaime Gama voltou a falar, pedindo moderação aos jornalistas, mas também alertou que as regras de comunicação social estão estabelecidas há muito. E os computadores em causa não são pessoais, convinha lembrar. Sabe que as regras na Assembleia da República estão aprovadas por todos os senhores deputados, facultam aos meios de comunicação social a cobertura de toda a sessão legislativa e todos nós sabemos que os computadores que os senhores deputados utilizam não são computadores pessoais, são computadores de serviço público. Além do aviso, o Presidente da Assembleia lançou uma espécie de desafio aos deputados, referindo que as regras sobre o funcionamento da Assembleia podem ser alteradas. Se as quiserem mudar, deverão assumir essa mudança do ponto de vista político. E está sempre ao vosso alcance deliberar sobre a revisão das regras existentes. Com tantas peripécias e emoções em chama, de vez em quando, convém lançar o alerta de incêndio, mesmo com o humor de Mota Amaral a tentar atenuar a situação. Bom, ainda não mal começamos o nosso trabalho, já temos um alarme de incêndio aqui dentro. Pronto. De resto, está tudo como antes.